caros onuventas, sejam bem-vindos a mais uma edição do 25 em Ponto. Hoje, dia 94 de... Como é que eu posso dizer este mês? Isto é o 17º mês, mas agora faltou-me aqui o nome. De setembro também não pode ser. Mas não interessa, 17º mês deste ano, fantástico já agora, não é? Estamos em 2.140.000. Comigo, Carlos Bonaparte, diretamente deste fantástico, deste belíssimo país que é Santa Marinha. E do outro lado do mundo, quase a mais de, sem dúvida, já perdi a conta, a mais de 100 km, não tanto, mas quase 5 km de distância. Num outro belo país também, que já tive ali até a oportunidade de conhecer, Ilhavo. Olá, Adriana, estás aí em Ilhavo, cuja capital é também ela Ilhavo, portanto, onde vivem cerca de 10 milhões de pessoas, um país com muita gente. Conta-nos, o que é que tu consegues avistar já agora daí, desse 750º andar? O que é que tu consegues avistar daí, Epá, desse país tão bonito? antes de mais, olá ouvintes, olá Carlos. Daqui deste Olá. andar, o que é que eu consigo ver? Olha, se é um monte de formiguinhas andar de um lado para o outro, devem ser pessoas, mas desta altura, para mim, são formiguinhas. Assim, uns carritos assim de cores também andam de um lado para o outro. Parecem aquelas figurinhas de Legos, pequeninos, de um lado para o outro. Umas buzinadelas, houve ali uma batida entre um autocarro e um poste. O maquinista está farto de mandar vir, não sei com quem, porque o poste não lhe responde. Mas pronto. Pois Um bocadinho de vento, ainda agora passou-me aqui uma folha a voar. E pronto, só isso. Nada de mais. por acaso posso dizer que aqui, e nós aqui estamos num andar um bocadinho mais baixo para todos os efeitos, embora este país de Santa Marinha tenha aproximadamente 150 milhões de habitantes, estamos num prédio mais baixo, porque a partir do 500º andar, são apenas campos de cultivo. Mas, portanto, deste fantástico andar, número 495, ou seja, 495º, nós estamos aqui, podemos aqui avistar, pronto, enfim, a Ilha, quem sabe, será um país mais pobre, não tenho bem essa noção. Aqui o canal estatal não transmite essas informações, mas para todos os efeitos, temos aqui já, por exemplo, temos aqui, podemos avistar estes pequenos aviões que vão passando, muito parecidos aos antigos carros que existiam há cerca de 1.000 anos atrás, há 1.000.000 de anos atrás, peço desculpa, e que, enfim, vagueavam, não é, pela antiga cidade do país Portugal, que hoje é um território, enfim, algures entre Viana do Castelo e Braga, que são as únicas partes que pertencem ao antigo Portugal, Portugal do Norte e Portugal do Sul. Aliás, peço desculpa, Portugal Ocidental e Portugal Oriental. E esses dois países são aqueles que ainda mantêm. Aliás, são os dois maiores países da Península Ibérica, mantêm ainda o nome Portugal. Mas diziam então que, desta fantástica vista, aqui podemos dar-nos conta destes aviões que vão passando aqui, quase como automóveis, um pouco maiores, darão talvez para 20 pessoas cada um. E é realmente impressionante porque também não fazem grande barulho, são altamente silenciosos, funcionam a eletricidade, funcionam a ar, portanto, funcionam a energia solar, a maior parte deles. Não sei, daqui temos uma vista fantástica. Pronto, é isso. É isso. E o nosso 25 em ponto, que vai provar sempre. Ou quase sempre, quando a Antena Web, enfim, deixa o programa disponível, não, mas o programa vai para o ar às 25 horas, ou seja, mais ou menos para o meio do dia, um bocadinho mais, pronto, seriam talvez as antigas 3 da tarde, mais coisa, menos coisa. Agora nós temos 47 horas neste dia, ou seja, por dia, portanto teremos aqui sensivelmente 3 da tarde, mais coisa, menos coisa. Pronto, nós já estamos, hoje temos aqui, como já acontece desde 2014, ou seja, há quase 2 milhões de anos, temos aqui 6 músicas. De antigas, portanto, daquela altura, 2012, 2013, 2014, vamos fazer mais uma viagem ao passado, não é? E temos então aqui essas 6 musiquinhas. Vamos às duas primeiras. Agora, do que é que se trata, Adriana? Conta-nos lá. Supostamente, pronto, agora falando a sério, agora perguntas tu, quando é que nós não falamos a sério? Pois, porque os aviãozinhos aqui, é verdade, Eu não é? estava à espera que fizesse a pergunta, mas pronto. Ah, desde quando é que nós não falamos a sério? Desde quando falamos a brincar? Já isto foi um avião que passou por aqui. Oh, Bem. eu ouvi. Foi muito rasteiro. Não, não é rasteiro. Eles passam aqui pelo ar. Nós estamos no edifício no, 490, na, no andar 495. Eles passam por aqui, não é? Já por cima das nuvens, eles já passam por aqui, na maior. Pronto. Claro que há sempre o risco de algum avião bater contra nós, mas isto também é coisa que não interessa, porque os nossos edifícios são feitos contra colisões de aviões de pequeno porte. Portanto, que é uma coisa que há uns 500 mil anos não havia, mas agora já há. Está deixando tempo para cá, não é? Agora há. Mas pronto. A Adriana vai falar diretamente do planeta Terra, sim, porque este não é o planeta Terra. Já agora, este planeta é o planeta Terra A. Porque o planeta Terra B separou-se. Escolheu a sua independência, portanto, nós ficamos. Portanto, aqui, o planeta Terra B separou-se e agora está numa outra parte da galáxia. Não muito longe de nós, talvez a uns 300 milhões de anos-luz, mas para todos os efeitos está perto. E então, pelo menos desde que nós conseguimos descobrir como é que se faz esse buraco no tempo para chegar lá mais rápido, chegamos lá em apenas 3 anos, que é coisa muito pouca para todos os efeitos. Pronto, mas diz lá, Adriana, tu que falas do antigo planeta Terra, nesta viagem, neste conflito entre guerra, ou seja, nesta espécie de guerra dos tempos, portanto, entre 2140 e 2014. A Adriana vai falar-nos do Antigo 3 em Ponto, que é para as 3 da tarde na Antena Web, que é talvez das poucas coisas que ainda não mudam neste planeta. Podes dizer-nos, então, Adriana, qual é que é o tema de hoje das músicas e quais é que são as duas primeiras? Portanto, o tema de hoje vai ser Power Ballads e as duas primeiras músicas, vamos lá, vamos ouvir os Savatage com Believe. Esta é uma banda americana fundada pelos irmãos John Oliva e Chris Oliva em 79, um belo ano. Se fosse umas décimas a menos, se fosse 10 anos antes, ainda era mais. Ah, sim. Eles foram conhecidos como uma banda de metal progressivo, mas as suas origens poderiam ser atribuídas a heavy metal ou power metal. Está inativo desde o lançamento do seu último álbum em 2001. E não se apresentaram ao vivo desde 2002. Apenas em 2006, o João Oliva deu a entender que os Sabotage estariam paralisados indefinidamente. Até que todos os integrantes tivessem tempo de comporem ou entrarem numa turnê. Novamente, em 2014, a banda anunciou uma reunião e farão um show no Wacken Open, Air de 2015. Esta música pertence ao álbum Streets, Rock Opera, um álbum que também é chamado só de Streets, que é de 91. Aí, tanta coisa. A segunda, vamos ter os Kiss com Every Time I Look at You. Quer dizer? Está bem, pode ser. Esta é uma banda também americana, formada em Nova York em 73, por Paul Stanley e Gene Simmons. É conhecida mundialmente pelas suas maquilhagens, pelos seus concertos muito elaborados, que incluem guitarras com muito fumo, que cospem fogo e sangue, e pirotecnias e outras coisas. Antes de chegarem à sua formação atual, a banda passou por algumas mudanças de formação, tendo Stanley e Simmons sendo os dois últimos integrantes da formação original da banda, neste momento. Ai, velhinhos, constitui um dos maiores impactos culturais da década de 70, valendo-se de roupas e, sobretudo, das maquilhagens nunca antes vistas. Ai, não? Que marcaram a história da música. Os seus dois fundadores, como eu disse antes, são o Jim Simmons, que é baixo, toca baixo e faz voz, o Paul Stanley, que é guitarra rítmica e voz, que ficaram frustrados com o fim da banda que formavam, que se chamava Wicked Lester, Lester, sim, e decidiram assim procurar novos integrantes para uma nova banda, que é esta, os Kiss. Encontraram então os integrantes através do anúncio do jornal, ou seja, o Ace Frehley, que é guitarra, solo e vocal, e pela revista Rolling Stone, o Peter Criss, que é da bateria e também vocal. A formação original da banda, estes que eu agora disse, foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame. Peraí, que já me perdi das coisas. Ok. Em 2014, em abril deste ano. E deixa ver mais. Quase 15 anos depois, após tornar-se elegível. Esta música pertence ao álbum Revenge, que é o 16º álbum de 92, e é o primeiro depois da morte do baterista Eric Carr, em novembro de 91. E depois entrou, e já agora perdi-me outra vez, não perdi nada, entrou para o seu lugar o Eric Singer, belo sobrenome, que já tinha tocado nos Black Sabbath, no Alice Cooper, Badlands, e tocou também com o Paul Stanley. E pronto, acabou-se. Esqueci por hoje, está. E agora vamos a uma coisa que eu acho, como é que eu posso dizer? Bom, vamos até uma musiquinha que eu acho muito interessante, que se chama Innocent Smells. Pronto. Esta música foi apresentada, aliás, ela foi apresentada, foi gravada em 1990. Mas só fez parte do primeiro, de um álbum em 1992, neste caso no álbum Black Album de 1992, que foi o quinto álbum dos Metallica, uma banda que já agora é formada por James Hetfield, que é vocalista e também guitarra, Kirk Hammett, que é guitarrista também, Lars Ulrich, que é aquilo que eu percebi é dos elementos originais, eu não sei se estão todos, mas este sim é original, é baterista, e Jason Neustadt. Este nome também não é nada estranho. É baixo e voz. Mas eu, se não estou em erro, Robert é também, ou seja, que não está aqui agora, foi um dos que ajudou a fundar a banda. Enfim, a Adriana já daria informações sobre a banda, se estiver. Imagino que tenha. Claro. Porque isto é uma surpresa. Isto é uma surpresa. Sou a dar os meus primeiros passos nestas andanças. Mas diziam então que esta música foi, como já disse, surgida em 1992 e chegou a entrar no top, em vários tops da Europa, dos Estados Unidos, onde ficou em 11º lugar. Realmente foi um grande sucesso e ganhou uma especial vida quando foi gravada depois num álbum ao vivo com a Orquestra Sinfónica de San Francisco. E isto não estou a dizer porque estou a ler ou porque tenha pesquisado. Sei mesmo, logo na altura quando a música saiu e o videoclipe passava nas televisões, era então essa gravação ao vivo com, com a Orquestra de San Francisco. Foi um êxito, sem dúvida. A versão original até só se começou a reouvir mais tarde, porque durante algum tempo era só esta versão que se ouvia. Aliás, até acho que é mesmo esta que nós estamos aqui a ouvir, não é? Sim. A versão com a Orquestra Sinfónica de São Francisco. Pois, porque é realmente a mais conhecida. Se não ouviu. Acho que não. Acho que não é essa. Acho que é mesmo a original do álbum. eu fiquei sempre com a ideia porque eu apanhei a fase, e acho que ainda hoje é assim, não sei, mas apanhei essa fase em que só se ouvia esta versão ao vivo. Não, acho. Ao vivo. Não, esta é mesmo do álbum. Do álbum. Mas é com a Orquestra Sinfónica ou não? Não. Então não é. Pois, então não sei. Mas é engraçado. Porque. Pois talvez. Então não sei. Mas eu lembro de ouvir esta música em que aquilo que se ouvia na altura, na versão, só se ouvia a versão ao vivo. Já agora, deixa-me só dizer aqui, antes de passar para a Adriana. Pronto, que essa música já foi gravada mais de 40 vezes nos últimos anos e não só pelos Metallica. Há vários artistas que já gravaram esta música. Eu até estava aqui a ver, já agora digo aqui assim à Shakira, Ryuma. Digo assim aqui à pressão, porque tem aqui agora fugiu-me aqui Nothing. Quero escrever Nothing e não estou a conseguir escrever. Nothing. Agora já está escrito. Porque tem aqui. Ah, ok, já sei qual é que é o meu problema. Já vou conseguir encontrar. Eu tenho aqui até uma listinha de música de músicos que interpretaram esta música dos. Sim, a Shakira também, o que é algo assustador. Ouvir a Shakira a cantar. Bom, mas temos aqui, por exemplo, Acid Drinkers, Angels of Venice, Apocalyptica, Atom and Asteroid, Color Theory, Dicrops, Doro, Gregorian, também os Gregorian aqui, Jenna Off, Lucy Silvers, Lucky Uki, Macy Gray, cá está a Shakira também, Vanilla Sky, The Twang, Stained também, e, por que não, os Vibrators. Em português, vibradores, vá. Pronto. E o que é que tens a dizer mais sobre esta música? Ou, neste caso, sobre o grupo? Vamos lá, então. Como ele bem disse, vamos de seguida ouvir os Metallica com Nothing Else Matters. Esta canção foi lançada em 92, como ele disse, como terceiro single, como bem ele disse, do quinto álbum. Ele também disse isto, é verdade. De Black Album. Esta banda é originária de Los Angeles, mas tem base em São Francisco. Os seus lançamentos incluem tempos rápidos, instrumentais e musicalidade agressiva, ao qual os colocou no lugar de uma das bandas fundadoras do Big Four of Thrash, conjuntamente com os Slayer, Megadeth e Anthrax. Os Metallica foram formados em 81. Pensava que eram mais velhos. Não, não é? Pelo vocalista e guitarrista James, como é que tu disseste? Hetfield, ok. Que respondeu a um anúncio que Lars Ulrich colocou outro no jornal local. Isto é só anúncios nos jornais. Será que as bandas não tinham outros sítios? Bem, naquele tempo não. A sua formação atual apresenta os fundadores Hetfield, vocal e guitarra, base, o Ulrich na bateria, o guitarrista Kirk Hammett, que se juntou à banda em 83, e o baixista Robert Trujillo, que é membro desde 2003. E não tenho mais nada a dizer sobre os Metallica. Hello? Ah, sim. Ah. Era o que eu estava a dizer, nem todos os que tinham, ou seja, nem todos eram os originais, ou seja, o James Hetfield Ulrich. e o Ulrich são originais. O Kirk entrou em 83 e esse tal Robert já nem figurava aqui na lista dos elementos do Nothing Else Matters, porque cá está, não, ele entrou depois até dessa Pois. música. E não sei o que é que terá acontecido ao baixista, eu agora fiquei com esta do baixista, por causa do erro do nosso programa que eu tinha com o Nuno, escorreu, o Jason Newsted. Não sei o que é que terá acontecido com ele, mas ele já não faz parte dos, Atuais. diz? Já não faz parte dos atuais. Pois, mas tem 51 anos, por acaso. Ele também continua associado ao thrash metal, ao speed metal, heavy metal, mas. Pois, ele teve com os Metallica, agora está com Quarteto da Pinga. Aqui diz: afiliações. Metallica, claro, não é? Flotsam, Jet and Setsam, Voivod, Ozzy Osbourne, Hero 8, Saxoturica, Quarteto da Pinga. Ah, pois porque ele tem no Brasil, está certo. Quarteto da Pinga, Os Sepultura, Echo Brain. Sim, Mas qual o nome? faz sentido, faz sentido. Faz. Pois, não sei, pois, faz sentido. Ele criou uma banda com o seu próprio nome, os Newsted, que não sabia que era dele, está certo, está certo. Pronto, então esse saiu e foi por outras paragens. Estes quatro, e ali então o James Hetfield e o Ulrich estão desde o princípio, está certo. Então, vamos à musiquinha então. Bora. Nós vamos, já voltamos. Não há informações, portanto, daqui a pouco iremos conhecer as próximas duas musiquinhas, três musiquinhas. E pronto, vamos até à música. A primeira música desta edição, Power Ballads, chama-se Believe e é dos Sabotage. Até já! Até já. Heart child alone on your own retreating, regretful for the things you're not and all the dreams you haven't got, without a home a heart of stone lies bleeding. The dark inside the night. I had to say I'm sorry. I didn't mean to break your heart and find you waking up by the light of day. There's a lot I wanna tell you, but I don't know where to start. And I don't know what I'd do if you walked away. Ooh, baby, I tried to make it. I just got lost along the way. But every time I look at you, no matter what I'm going through, it's easy to see. And every time I hold you, the things I never told you seem to come easily. You're everything to me. Yeah. I never really wanted to let you get inside my heart. I wanted to believe this would soon be ending. Thought it wouldn't matter if it all just came apart. But now I realize I was just pretending. Ooh, baby, I know I hurt you, but you can still believe in me. 'Cause every time I look at you, no matter what I'm going through, it's easy to see. And every time I hold you, the things I never told you seem to come easily. 'Cause you're everything to me. It's gonna take a little time to show. I hold you, the things I never told you seem to come easily. 'Cause you're everything to me. You're everything to me. You're everything to me. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Thank you. trust in who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I see and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a day. Never care for what they know. Estamos de volta, ouvintes. Agora já voltamos ao ano de 2013. 2014, onde é que a gente quer a minha cabeça? Isto é do tempo, neste caso é outro tempo. Ora então, esta Power Ballads do nosso programinha chamado 3 em ponto, ponto, ponto. Que está muito giro. Ora bem. Mais musiquinhas, não. Deixa eu ver se eu conheço mais alguma destas. Conheço. Ah, tu não conheço. Tu não conheço. Quanto mais não seja a última. Mas digo as três seguida? Sim. Assim de rajada mesmo. Ok. Quando os ouvintes terem conta, já passou música e tudo. Não, diz lá. É lá. Vamos então ouvir o Zwinger com Eden for a Heartbreak. Este é um single do seu álbum de estreia chamado Winger. Foi feita em 89. Esta é uma banda também americana formada em 87 em Nova York. E não tenho mais nada a dizer sobre eles. Oh, está um pouquinho. Está um pouquinho. Pois é. Está bem. De seguida vamos ter os Queenreich com Silent Lucidity. Este single desta banda americana é do disco de 90 chamado Empire. Esta canção foi composta pelo guitarrista Chris de Garmo, que é também o líder, portanto. E esta banda foi formada em 82 em Washington. Original, portanto, a formação original é constituída pelo vocalista. Boa! Vocalista é bom. Pelo vocalista Geoff Tate. É vocalista, sabes quem é que é o vocalista? Não. É o que está no Café de Lisboa a tirar as bicas. Ah, está bem. Os guitarristas Chris de Garmo e Michael Wilton. O baixista Eddie Jackson e o baterista Scott Rockenfield. E também não tenho mais nada a dizer sobre os Queenreich. Bem, e por fim? Por último vamos ter os Scorpions com Always Somewhere. Esta música pertence ao álbum Love Drive, que é o sexto álbum de estúdio da banda, que foi lançado em 79, belo ano. Este foi o primeiro álbum dos Scorpions a possuir o som clássico, pelo qual a banda seria conhecida nos anos 80. Foi também o primeiro álbum com o atual guitarrista da banda, o Matthias Jens, deve ser, que substituiu o Ulrich Roth. Uhum. Contou ainda com o irmão mais novo do Rodolf Schenker, o guitarrista Michael Schenker. Desculpa, mas está a vontade de rir. Que tocou em três canções como convidado neste álbum. Esta banda é originada de Hannover, Alemanha, e foi fundada em 65 pelo guitarrista Rudolf Schenker, sendo a primeira banda de hard rock formada no país germânico. No início, espera aí que já me perdi, germânico, ok, não perdi. No início eram chamados de Nameless, aqueles sem nome, mas depois passou para The Scorpions até ao final de 69, depois foram chamados simplesmente Scorpions, pronto. E para todos os casos, Love Drive, eu tenho uma vaga impressão que eu tinha esta cassete. Este álbum em cassete. Tenho uma vaga impressão. Não sabia que os Scorpions eram de 65. Pensei que fossem, pai, quanto muito, final dos anos 70. Mas não tem vez de dar os Scorpions dos anos 60. Não. Está bem. Bem, então, olha, se eu estou errada, é a Wikipédia que paga. Olha, está a rir mais. Pronto, está bem. Este momento giro aqui do nosso 3 em ponto. Não, mas eu acho, eu não duvido nada, percebes? Não duvido nada, mas para todos os efeitos, é muito estranho, não estou... Até porque assim sendo, a banda já terá quase 50 anos. Graças, eles também já estão uma idadezinha, sim senhor. Mas, velhinhos, hã? Mas é, formado em 65. Mas quer dizer, pode ser formado em 65, mas lembra-te que eles tiveram o nome de Nameless primeiro, que depois passou de Scorpions até o final de 69, portanto eles só começaram como Scorpions depois. Sim, mas mesmo assim, quer dizer, mesmo como The Scorpions desde 69, quer dizer, não é? Pois. Oh, pois, mesmo assim, The Scorpions, para Scorpions não tem diferença, quer dizer, e para todos os efeitos a banda mantém-se, percebes? É como os Alphaville. Os Alphaville começaram por se chamar Forever Young. Uhum. Mas, entretanto, e o primeiro EP que eles lançaram ainda surgiu como Forever Young. Mas para todos os efeitos está incluído na discografia dos Alphaville, percebes? O grupo está todo nome, quer dizer, não... não... Estranho, mas tá, eu vou pesquisar sobre isso. Vou tentar ver as musiquinhas dessa altura dos Scorpions dos anos 70. Eu não conhecia assim nada, mas... vou tentar. Ora bem. Nós ficamos por aqui, não é? É, nós ficamos por aqui. Até para a semana nós voltamos. Se não houver impedimento de nada, nós estamos por aqui. Vocês, divirtam-se. Entrem nos nossos 6 canais, ouçam os nossos programinhas, vão à nossa página Facebook, ponham lá um gosto, um post, qualquer coisa, vosso feedback, ponham lá também bandas que vocês gostavam que nós passássemos, músicas que nós que gostassem que nós passássemos, e pronto, é isso. Convido a toda a gente. Exatamente. Então, ouvintes, chegamos por aqui. Para vocês, um forte abraço. E até para a semana. Até para a semana, bom resto de domingo. Journey in your head, master of illusion, yeah. just to you. Antena Web, Canal 1. Yeah.